Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, queremos ouvir tua voz aqui, estamos atentos. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, queremos te conhecer bem mais, vem se revelar a nós. Viva Espírito de Deus, nos inclinamos para ti, o resto pode esperar. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, sopra em nossos corações, toma o teu lugar. Tua presença se mover, fazendo o que ninguém pode fazer. Você nos muda por inteiro, nos faz enxergar. Você vem neste lugar pra nos encher de tudo que há em ti. E eu me rendo por inteiro pra te encontrar. Voz aqui, estamos atentos. Nós te ouvimos, Senhor. Nós te ouvimos, Senhor, neste lugar.